Olá. Olá. Nosso tema é o discurso filosófico sobre a alma ou a psique. Pode ser lido como uma espécie de pré-história da psicologia. Eu queria, num primeiro momento, tentar apresentar rapidamente, não é, a proposta desses encontros e, sem mais demora, já iniciarmos logo no autor de hoje, que é Aristóteles, porque ele é, nessa parte, um pouquinho complicado mesmo e enfim, precisa de tempo para que as ideias sejam apresentadas num ritmo que as torne palatáveis, entendeu? Que as torne facilmente digeríveis. Quando nós falamos de uma espécie de discurso filosófico sobre a psique, sobre a alma, ou se preferir, sobre o homem de uma forma geral, sobre aquilo que, de certa forma, nos faz mover, aquilo que nos faz pensar, aquilo que faz de nós, de acordo com o discurso de determinado momento, seres diferenciados, seres especiais por algum motivo, enfim, a essência do humano, se preferir, isso é discutido em épocas diferentes, de formas diferentes. E essa forma diz respeito a destacar determinadas preocupações e, portanto, produzir um discurso centrado em objetos diferentes. Quando falamos desse discurso psicológico da antiguidade, os principais pontos que são destacados é, em primeiro lugar, a natureza da alma. O que é, afinal de contas, a alma? Em segundo lugar, partindo já antecipando uma espécie de definição precária, que essa alma, seja lá o que for, ela está ligada a atos de intelecção. Como que esses atos intelectuais, eles, por assim dizer, se associam com a nossa sensibilidade, com a percepção sensível, existe uma autonomia do nosso pensar ou não, existe uma relação entre as nossas sensações, os afetos de uma forma geral e a razão. Enfim, essas são as preocupações fundamentais do discurso na antiguidade. Quando nós encaramos o pensamento moderno, e a proposta do curso é, num segundo momento, já dar um salto logo do discurso da antiguidade para o pensamento moderno, porque no discurso medieval pouco se avança com relação ao debate da antiguidade. Mas nos autores modernos a preocupação muda um pouco. Em primeiro lugar, porque a ideia de psique, né, a ideia, esses mesmos problemas colocados na antiguidade, eles ganham agora uma outra dimensão. Se o pensamento moderno pode ser caracterizado como a tentativa de explicar o mundo, sem apelo à metafísica, leia-se aqui, literalmente do grego, metá, além de, física de physis, mundo físico, que o mundo é explicado a partir de um mundo além do mundo, de um mundo além do mundo físico, que funcionaria como um princípio de ordem, um princípio de razão, um princípio de coerência do mundo. Pois o pensamento moderno quer tentar entender o mundo sem esse princípio de ordem. Mas há um problema a partir dessa perspectiva, a partir dessa intenção. Que, ao mesmo tempo, esse princípio de ordem ele funcionava como uma espécie de fundamento último do conhecimento. Conhecimento se acredita ser o discurso sobre o ser das coisas. Conhecer algo é basicamente, da antiguidade até o pensamento moderno, você dizer aquilo que é nas coisas percebidas. E aquilo que é diferente daquilo que está. O ser é diferente do efêmero, do acidental, do corruptível, do passageiro. E o lugar do ser era justamente a metafísica. Pois esse ser, que é a base da produção do discurso tido como verdadeiro, científico, aceitável como discurso nobre com relação a todos os outros, meras opiniões, sem muita base, é preciso restaurar esse lugar do ser e do imutável. E a alma, o homem e seus atributos passam a ser o novo lugar dessa ordem. Então, os discursos psicológicos, eles acabam que sendo produzidos como uma espécie de substituição da metafísica. E, portanto, as questões sobre a forma de conhecer, a relação entre o mundo físico e a nossa sensibilidade, ela ganha um contorno completamente diferente, ela ganha um destaque mais realçado nesse tipo de discussão. E abre-se uma certa cisão entre, por um lado, a ideia de um homem que é produto de uma série de afetações à sua volta. E, por outro lado, a ideia da existência de uma psique que seja autônoma com relação a toda forma de percepção. E é nessa divisão entre essas duas perspectivas que nós vamos trabalhar aí dois autores, não é, fundamentais nesse tempo, muito radicalmente opostos, não é? Não só nesses dois pontos, é só o principal deles, né, só para antecipar, mas há uma série de detalhes que os distanciam, que são Descartes e Hume. E, para fechar um enredo, talvez o autor moderno que mais afete o pensamento contemporâneo, que mais seja significativo, que é Nietzsche, né? Que também propõe um discurso psicológico que é também bastante singular. Um detalhe é que, apesar desses autores serem apresentados como uma espécie de espinha dorsal de cada um desses encontros, como o tema principal de cada um desses encontros, uma série de outros autores conexos ou opositores mais contemporâneos, né, opositores que nos apresentam a oposição que acaba permitindo esclarecer um outro aspecto desse autor ou desse momento em que o homem é pensado, em que a alma é pensada, eles acabam entrando aqui também, não é, na discussão. Tá ok? Vamos a Aristóteles! Vamos a Aristóteles! Ora, há três obras de Aristóteles que merecem destaque quando o tema é a psique. O primeiro deles é o conjunto, na verdade são três tratados, mas que foram unificados na Idade Média como sendo uma produção só, e de fato eles dizem respeito ao mesmo tema, que eles encontram publicado sob o título De Anima. De Anima. O título original é Peripsiques. Peripsiques. De Anima, da alma, não é uma tradução assim tão... Peripsiques. O peri é com Y, é com I, perdão. Parece tupi, na verdade, peri, psique. E psiques com Y, não é? E o ques é K-H-E-S. Peri, psiques. Ânima e psique. Oi? Ânima e psique. Porque os dois querem dizer a mesma coisa, que anima é latim, no final das contas. Mas é o nome que se atribuiu, porque acontece uma coisa com os textos de Aristóteles. Havia duas qualidades de textos produzidos, era comum que se produzisse duas qualidades, dois tipos de textos na antiguidade. Um deles eram textos voltados para o grande público, por assim dizer, uma filosofia mais popular, que basicamente eram escritos na forma de diálogos. De Platão que nós temos são justamente os textos populares. Mas há um conjunto de textos produzidos que é apenas para os iniciados, para os discípulos, um discurso mais sofisticado que não é para qualquer um, grandes verdades que não é qualquer mente que está pronta para receber. Esse era o sentido na época. De Aristóteles é o contrário. A boa parte dos textos que nós temos correspondem a esse ensinamento, não é, mais aprofundado, o ensinamento dos discípulos. É o que acontece, não é, com o Peripsiques. É um texto, na verdade, que foi... há uma edição grega que aparece... compilada como uma obra só, na terceira geração dos sucessores alunos de Aristóteles. Né? Então, tem um aluno que assume o lugar dele, e logo depois um segundo, e o terceiro é que faz uma coletânea. E a versão que nos chega até hoje é uma versão cuja compilação final, em que inclui outros textos aristotélicos esparsos, é uma versão latina. Uma versão latina. A datação dela é um pouco imprecisa, né? Mas supõe-se que seja aí do século II ou III, que é quando aparece esse título. Uma série de obras de Aristóteles, na verdade, se encontra a Retórica, por exemplo. A Retórica de Aristóteles não é um livro que ele tenha produzido com o nome de A Retórica, e sim, lembra muito mais a apostila de sala de aula, sabe? Nossa aula de hoje é sobre esse tema. E aí produz-se um texto, e as pessoas vão estudar, discutir, mas sem que necessariamente haja uma ligação entre o texto da aula de hoje e o texto da aula seguinte. Como ocorre mesmo num tipo de ensino em que você não tem currículo, né? Na verdade, as discussões elas progridem na medida em que as pessoas reagem aos temas, na medida em que as pessoas se interessam por um tema, na medida em que o próprio professor mesmo resolve, de uma hora para outra, mudar de assunto, e assim vai. Então, nem sempre tem muita coerência entre eles. Então, a maioria da obra de Aristóteles é assim. A de Platão não. A de Platão, já que o que chegou até nós são os textos mais populares, né? Isso facilita um pouco o estudo de Platão. Agora, por outro lado, esses textos mais canônicos, mais fechados, restritos, nós temos muito pouca coisa de Platão. Muito pouca coisa mesmo. É, boa parte, nós temos conhecimento de alguma coisa, mas por via indireta. De pessoas que tiveram contato na antiguidade que citam algumas ideias. Mas aí você já tem o filtro do intérprete, né? Você não sabe se o cara interpretou direito. Enfim. É um problema precisar disso. Né? O outro é uma outra coletânea também chamada Parva Natura. Né? Ou Parva Naturalia, tem duas versões aí. É também uma coletânea e que trata propriamente de uma relação entre o corpo, não é? O corpo entendido aí como parte material nossa e, ao mesmo tempo, a alma entendida nos termos que nós vamos ver mais propriamente no De Anima. De Anima é um texto cujo objeto é basicamente um estudo de biologia. Aristóteles tem uma preocupação muito grande com o conhecimento do mundo físico. Então ele tem um tratado, também uma coletânea medieval, coisa chamada de A Física, né, que ele tenta entender princípios da dinâmica. E é engraçado que na física aparecem N temas discutidos que não são propriamente ligados à física. Então na física encontra dados, raciocínios sobre ética, raciocínios sobre docência, sobre retórica, sobre política, mas que de alguma forma ele acaba relacionando com a discussão, mais propriamente com o mundo natural. A compreensão da natureza física, tal qual nós entendemos mesmo a ideia de física. No De Anima, ele se preocupa, ainda como um desdobramento desse estudo da física, mas com os seres vivos, com os animais. E o De Anima é uma tentativa, portanto, de qualificar o homem como um ser diferenciado dos outros animais, justamente pelo fato dele possuir uma psique específica. Não digo nem porque ele possui psique e os outros não, mas que ele possui uma psique específica. Vamos ver com calma isso. Né? Um terceiro texto, que também aparece como uma referência nessa discussão, é o Ética Nicômacos. Ética Nicômacos. Tem esse nome engraçado, né? Porque Nicômacos era o filho dele. Então, é uma espécie de ética para o meu filho. Ele é um texto também muito curioso, porque ele é dividido em livros, não em capítulo, como várias outras obras de Aristóteles. Né? De Anima mesmo é dividido em três livros. Os livros, na verdade, são muito pequenos. Eu tenho aqui essa edição. E se você olha, pode até dizer, não, mas não é tão grande assim. Mas repare que o texto de Aristóteles mesmo acabou faz tempo. É isso aqui, ó. Aqui tem três livros. Livros e não capítulos, porque capítulos de um livro em tese, eles são produzidos em sequência, de tal forma que a compreensão do capítulo 2 pressupõe a compreensão do capítulo 1. E livros não. São textos autônomos. Então ele trabalha três textos autônomos aqui, mas que são compilados na forma de uma obra única. Porque apesar de autônomos, eles falam, no final das contas, de um mesmo objeto. Só por curiosidade, isso aqui, ó, são as notas do tradutor. Isso aqui é uma tradução direta do grego para o português. É a primeira tradução direta do grego para o português desse texto. E é um trabalho de tradução aqui muito bem feito. Muito bem feito. É uma edição que realmente vale a pena. E aqui, claro, é a introdução. Um prefáciozinho curto, né? Que equivale a um terço da obra de Aristóteles. E notas aqui, para lá de significativas. Né? Então, esses são os três textos básicos. Né? Nesses três textos, de uma forma geral, quem estuda a obra de Aristóteles como um todo, perceberá determinadas contradições. Na Idade Média, se produziram muitos estudos sobre Aristóteles, estudos basicamente regidos aí, seguindo o norte, que foi dado por São Tomás de Aquino. E a perspectiva dele era de que a obra de Aristóteles era uma espécie de manifestação de uma verdade divina. Tanto é que Aristóteles e Platão foram elevados, na Idade Média, à categoria de santos. A palavra deles tinha o peso da santidade. Então, tal qual a Bíblia era interpretada, a Bíblia, que apesar de ter sido escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em línguas diferentes, mas comumente é interpretada como se houvesse um sentido único. Como se, apesar de todas as singularidades, de todas as diferenças, quisesse passar uma mensagem unificada. Então, o mesmo tipo de leitura foi produzida sobre a obra de Aristóteles. Sendo que essa obra compilada Claro, é uma obra compilada e, portanto, textos de épocas diferentes, produzidos com sentidos diferentes e mais. Por um autor que produz enquanto pensa. E na medida em que você escreve enquanto pensa, você também muda de ideia enquanto pensa. Então Aristóteles muitas vezes se contradiz mesmo. Não é? E por isso a datação dos textos é muito importante. Não é? Porque nessa datação você pode perceber o que seria uma espécie de visão final. De Anima é o último dos textos. Pelo menos é o que se supõe ser coletânea de textos mais maduros de Aristóteles. E por isso a importância. Se você pega um corpus de textos aristotélicos que são contraditórios, a última versão ela acaba ganhando importância. E é isso. A alma. De Anima. De Anima. De uma forma geral, e aí não é conceito aristotélico, é uma ideia posta entre os gregos, sobretudo entre os pensadores pré-socráticos, que eram os que mais, de alguma forma, se preocupavam com essa questão. Atribui-se a psique aquilo que é causa do movimento. Em latim, para nós, vai fazer muito mais sentido. Né? Anima, de objetos animados e inanimados. Não é? A alma é aquilo que faz mover. Aquilo que faz mover. Uma discussão que é herdada de autores anteriores a Sócrates é a ideia de que tudo que se move possui alma. Tudo que se move. Seja um ser vivo ou não. Se há movimento, há alma. Na física de Aristóteles, ele tenta falar de uma espécie de princípio motriz da natureza, dizendo que na natureza tudo é efeito de uma causa. De tal forma que a causa desse movimento que eu percebo imediatamente é, por sua vez, efeito de outra causa, que por sua vez tem a sua causa, e a causa, e a causa, e a causa, e a causa, e a causa, e a causa. Traça uma sucessão. Aristóteles vai se afastar de autores anteriores a ele na medida em que ele vai concluir que necessariamente para que haja movimento no mundo físico é preciso que haja uma causa primeira de todo o movimento. São Tomás de Aquino vai confundir essa causa primeira de todo o movimento a Deus, como sendo a causa primeira de toda a existência, não só no sentido de gênese do mundo, aquele que criou o mundo um belo dia, numa data perdida aí no passado, e o mundo continuou se desenvolvendo sozinho. Não. Mas um Deus, entendido aristotelicamente, numa leitura de Tomás de Aquino, mas atribuída a Aristóteles, uma forçação de barra, coitado, porque ele não entra em considerações sobre Deus, e muito mais sobre uma figura de um Deus monoteísta. Né? Mas como sendo um princípio que faz com que o mundo exista do jeito que existe agora, nesse instante. De tal forma que, sem Deus, o mundo, na sua materialidade física, se desintegraria por completo. Essa ideia de que essa causa primeira de todo o movimento, essa causa essencial de todo o movimento da natureza desenvolvido na física, é o ponto de partida para a discussão de Aristóteles sobre a alma. Sobre a alma. Porque, na medida em que ele desenvolve essa ideia na física, ele percebe que tentar adaptar as mesmas regras que ele mesmo traçou para explicar o mundo físico, para explicar a psique humana, encontra certos probleminhas. Certos probleminhas. A primeira delas já é, não é propriamente um problema dele, mas um problema de pensadores anteriores a ele. Porque diziam, tudo aquilo que se move porque foi matéria movida por uma alma, por algo que faz mover. Mas essa alma, algo que faz mover, para que seja algo que faça mover, ela mesma é inanimada. A alma é algo que faz mover, mas algo que faz mover, que não é capaz de mover a si mesma. A si mesma. Um outro dado, né, dos antigos também é que essa alma é associada à causa do movimento físico, mas também causa do pensamento. Sobre o rótulo de alma, é colocado tanto o princípio de força motriz do mundo, princípio de força motriz do indivíduo e também princípio da intelecção do indivíduo. Aristóteles vê problemas nessas concepções. A primeira delas é a ideia de que a alma não se mova. Que a alma, para ser alma, tenha que ser algo inerte. Algo inerte. E em sendo algo inerte, algo também que não fosse, por sua vez, afetado em sequência. Como as coisas na natureza, no mundo físico, na física que ele descreve, são afetadas umas pelas outras. Você percebe que a natureza é uma espécie de cadeia de movimentos. É assim que Aristóteles descreve. Não existe uma única causa inerte para um único movimento. O que existe é uma sequência de causas e efeitos. Onde aquilo que causa o movimento de um objeto posterior é, por sua vez, também algo que se move, algo que, por sua vez, sofreu o efeito de outra coisa anterior a ela. Ora, se assim o é, a ideia já aplicada à natureza física de que a causa do movimento é algo necessariamente inerte é um nonsenso completo. É um nonsenso completo. Partindo da metáfora de que a alma em nós é aquilo que faz mover, é aquilo que faz pensar, seria a mesma coisa que você tentar conceber a ideia de que você pensa provocado por uma alma, alma essa que ela mesma não é afetada por nada fora de você. Alma essa cujo critério de fazê-lo pensar é um critério que ela mesma cria por força e ato próprios. Pressuporia, portanto, que a alma fosse uma espécie de potência de pensar. Uma potência de pensar não afetada por absolutamente nada no mundo. Que já nascesse pronta, acabada e imóvel. E imóvel. Pois é baseado nesse tipo de concepção que o professor de Aristóteles, que é Platão, desenvolve a concepção de alma. A alma, para Platão, é tida em primeiro lugar como algo imaterial e oposto ao nosso corpo material. Essa alma que nos faz mover e nos faz pensar é uma alma que possui um conteúdo por natureza. Você já nasce com um conteúdo intelectivo da alma já pré-concebido. Né? Para entender isso um pouco melhor, um diálogo de Platão, né? Que no caso é o Menon, em que ele discute se a virtude pode ser ensinada ou não. O Platão tem sérias dúvidas sobre se alguma coisa pode ser ensinada mesmo. Que dirá a virtude? Quer dizer, ensinar a virtude é aquele dilema, né? Você pega alguém que é um notório canalha, será possível que com meia dúzia de aulas ele saia alguém gente boa, né? Bom, eu dou aula de ética, né? Quer dizer, e a expectativa das pessoas quando dizem temos que ter aula de ética é a expectativa de que com alguém que dê aula e diga olha, fulano pensava assim, Beltrano pensava assim, veja o código de ética o que diz, que a pessoa ouve aquilo e sai dali absolutamente transformada. Imagine os problemas do Senado brasileiro resolvidos com 4 palestras. Olha que beleza. Olha que maravilha. A Casa do Saber, inclusive, né, podia propor, né, se bastasse ensinar que a coisa toda. Né, e Platão tem sérias dúvidas. Né, eu não sei se só dando aula alguém muda a disposição moral de agir. Muda o caráter. Eu sei que dando aula a pessoa pode se informar de muitas coisas. Mas até que ponto essa informação retida se traduz em disposição moral de agir? Aí são outros 500. Né? Ele acha que não só o caráter, mas nada pode ser ensinado. Porque ele acha sinceramente que ensinar seria você, a partir de alguém ignorante, torná-lo conhecedor de alguma coisa. Pois ele acha que não dá para ensinar, porque ele acha que ninguém, no fundo, é totalmente ignorante. Ele acha que você já nasce sabendo de tudo. Porque Platão, como boa parte da cultura grega, é influenciada pela cultura egípcia, que por sua vez acredita em reencarnação. E Platão acredita que existe uma alma que, livre do corpo, vai para o mundo dos mortos. Mundo dos mortos que ele chamará de mundo das ideias. Mundo das ideias porque lá existem as coisas ideais. Não pense ideia aqui como a lâmpada que acende na cabeça, né, do personagem em quadrinhos e diz, oh, pensei em algum... Mundo das ideias, porque tudo que há no mundo físico nada mais é do que uma cópia das coisas ideais, que estão lá no mundo ideal. E que a sua alma, por ser imaterial, teve acesso a essas coisas como realmente são. Teve delas uma apreensão direta e imediata das coisas como realmente são. Mas ela saiu desse mundo e reencarnou. E agora presa ao corpo é alma que no fundo guarda a memória das coisas como realmente são. E portanto a memória de todo conhecimento. Para a alma não há mistério no mundo. Não há mistério no mundo físico. Não há nenhum mistério. Se nós hoje não entendemos o mundo, é porque o corpo, com seus desejos, isso porque Platão tem uma visão de homem como um ser em conflito com ele mesmo, em que a alma sábia, cuja sabedoria da alma se traduz no pensamento racional, na forma de pensamento racional, ela está sempre em conflito com um corpo que tem como marca, como atributo principal, o desejo. Um corpo desejante. Desejo que ele apresenta como falta. Ninguém deseja o que tem, você só deseja aquilo que você não tem. A falta é a marca do corpo e essa falta se traduz na forma do desejo. São os desejos que permitem com que nós, ainda que no fundo de nossas almas, saibamos a verdade das coisas, inclusive a verdade do comportamento moral. O que é o certo, o que é o errado. Ainda que saibamos no fundo, isso não consiga sair do fundo e, de fato, nos fazer mover moralmente. Ainda que tenhamos dela a ciência e possamos reproduzir o discurso do certo e do errado, o discurso da verdade, reproduzir o discurso não se traduz ainda assim nessa mesma força de agir, nessa disposição moral de agir conforme essa verdade da qual eu tenho conhecimento. Dito de outra forma, você pode conhecer a regra da moral, mas não quer dizer que você vai agir conforme ela. Porque há sempre o corpo com o desejo, inclinando você a outro tipo de ação. Eis a psicologia de Platão em poucas palavras. Psicologia cujo objeto de Aristóteles é detoná-la em vários aspectos. Em vários aspectos. Por que Platão está ligado aos autores anteriores? Porque, para Platão, a alma ela não é algo que se move. Tudo bem, eu sei que na historinha, na narrativa, fisicamente, eis a sua alma misturada ao seu corpo aqui no mundo físico, e aí você morre, a alma se desprende do corpo e vai para outro mundo. Eu sei que é esse deslocamento. Mas no que diz respeito à alma, nela mesma, a alma no seu conteúdo, não há transformação. A alma, uma vez no mundo das ideias, tem contato com todas as coisas, teve um belo dia, no momento de sua formação como alma, lá no mundo das ideias, teve contato com todas as coisas como realmente são, e apreendeu pela via direta o conhecimento dessas coisas, como um efeito necessário pelo simples contato com a verdade, como se a verdade tivesse essa força de inscrever na alma ou reproduzir na alma ela mesma. Ela mesma. E você se envolve. Você tem a ilusão de que a sua alma se transforma com o tempo, gerando em você a ilusão de ficar de uma hora para outra mais sábio ou menos sábio. Nossa, a vida me deu tanta experiência e agora eu sou muito mais sábio do que era aos meus 13 anos, e dirá Platão. A alma não se movimenta. Você não está mais sábio. Você sempre foi mais sábio. Você só melhorou a sua memória. Ao contrário do que dizem, a idade melhora a memória da alma. Porque com o tempo, você se lembra mais, porque vence mais o corpo. Aliás, Platão achava, inclusive, que a velhice, nesse aspecto de rememorar a verdade escondida na alma, tem na fraqueza do corpo uma vantagem. Porque o que me impede de lembrar e fazer com que a alma prevaleça sobre o comportamento, sobre o meu comportamento, é justamente o corpo desejante. Pois quanto mais fraco o corpo, menos força, de uma forma geral, ele tem para se opor à alma. E, portanto, mais livre está a alma para se manifestar. Por isso, os mais velhos são necessariamente mais sábios. Mais sábios nesse sentido. Porque se lembram mais. Mas não que haja uma transformação na alma deles. A alma deles, no seu aspecto cognitivo, é tão nobre quanto a do recém-nascido. Porque a alma em si, ela não é efeito de nada. Já para Aristóteles, é o contrário. Aristóteles, quando pensa a alma a partir do modelo da física, ele vai desenvolver a ideia de que o homem, numa metáfora que ele mesmo usa, o homem é como uma tábua de argila na qual nada foi escrito, na qual tudo pode ser escrito. Ou seja, para Aristóteles, a alma nasce sem conteúdo cognitivo definido. Porque para ele não há mundo das ideias. Não há apreensão imediata das coisas. Para ele, Platão viajou na maionese. Dito em carioquês. Carioquês contemporâneo. Ele está errado. Ele está errado. A alma se desenvolve, sim. E esse aprendizado da alma funciona pelo mesmo princípio de toda a natureza, como efeito de uma causa. Há, portanto, provocações. Há, portanto, afetações a essa alma que a transformam. Há ações do mundo sobre a alma que fazem a alma ser o que é. E, portanto, Aristóteles acredita, no final das contas, só para fazer essa comparação moral, que Platão acha que pau que nasce torto morre torto, né? Você já nasce com uma certa economia entre alma e corpo, né? Pré-determinada, de tal forma que o homem que nasce com a má disposição de caráter, não há como transformá-lo. E um ateu? Não é? Oi? Um ateu. Ateu, não acredito nada. Mas é engraçado, porque o discurso de Platão é profundamente religioso. Então, nesse discurso, ele até cita mesmo como crença no ensinamento dos antigos. E reproduz um discurso religioso. Mas o fato é que a filosofia acabou reproduzindo o discurso de Platão sem um viés religioso. Como se fizesse uma asepsia religiosa nele e dissesse, como quem acredita mesmo na existência de outro mundo. Né? Só para pegar uma imagem dessa comparação, né? Pega Hegel. Hegel é um autor curioso porque ele tenta produzir uma tese de teologia. Né? E é rechaçado. É rejeitado o doutorado dele em teologia. Porque, no final das contas, ele acabava concluindo que esse mundo metafísico, isso que Platão chamava de mundo das ideias, inspirado num discurso religioso, era um mundo de pura lógica e razão. E os padres da época disseram, se esse mundo metafísico, já confundido com Deus, é pura lógica e razão, Deus é pura lógica e razão. E se nós somos seres dotados de lógica e razão, então Deus é algo passível de ser conhecido por todos nós. E na medida em que conhecemos Deus e entendemos o mistério, Deus deixa de ser tão poderoso assim sobre todos nós. Então a tese foi rechaçada, mas que gerou uma tese de filosofia política e ética que teve uma influência violentíssima no século XX. Então, a questão é que o discurso filosófico ele é utilizado, independente da sua origem. Ele pode ter uma origem atrelada a um discurso religioso, mas ter um uso em que a religião desaparece. A religião fica esquecida. A religião é convertida em razão, em natureza humana, em vários outros tipos de atributos. Pensamento moderno mesmo. Você falava em Deus como princípio da metafísica e depois substitui a metafísica pela natureza humana, pela psique. A psique, em boa parte dos discursos modernos, vai assumir o papel que Deus assumia até então. O papel que Deus aparecia para resolver determinados problemas intelectuais da filosofia. E agora a alma aparece. Então esse jogo de conversão das coisas... É muito mais aqui uma espécie de esforço de tentar demonstrar na origem como a ideia nasce e, portanto, lhe dar uma causa histórica para que seja apresentada do jeito que é, do que propriamente dizer que necessariamente ele está ligado a uma ideia religiosa e assim por diante. Não é? Eu tenho a perspectiva de que, para compreender bem o discurso filosófico, é preciso compreendê-lo a partir do seu contexto. Não é? Ou seja, Aristóteles escreveu isso porque ele estava respondendo a alguns outros textos da sua época. Ele está reagindo, portanto, a provocações do seu tempo. E na medida em que a gente compreende as provocações do seu tempo, na medida em que a gente compreende o ambiente intelectual da sua época, fica mais fácil compreender o que ele quis dizer, afinal de contas. Né? Quando escreveu o que de fato escreveu. Porque a outra alternativa a isso seria uma interpretação, que seria muito mais, na verdade, uma adaptação do texto, de um texto antigo, a partir de referenciais que são nossos, de problemas que são nossos. Uma leitura que seria uma espécie de traição à ideia original. A ideia original é religiosa, apesar de que o seu desenvolvimento não é. Apesar de que, de Platão para Aristóteles, religião já desaparece com uma facilidade tremenda. Tudo aquilo que aparece em Platão, como discurso ligado à religião, no final das contas, tendo como razão última deuses, em Aristóteles vira física. Muito mais parecido com a ideia moderna mesmo de física que nós temos. com causas mecânicas, com causa e efeito material do mundo, sem uma inteligência que organiza isso tudo. O Aristóteles é uma figura engraçada, porque ele vira esse personagem histórico fabuloso em Atenas, mas ele não é ateniense, ele é de Stagira. E alguém que viajou muito antes de chegar lá. E vai para Atenas para estudar com Platão. Sai de Atenas, vai para Pérsia. Então, as influências culturais são de religiões muito diferenciadas. E Aristóteles não tem um tratado de teologia, por assim dizer. Ele não faz discursos sobre deuses. Se faz, essas obras não chegaram até nós. Você falou que ele era profundamente religioso. A cultura grega, Platão é que era. Platão assume isso, né? Já Aristóteles, comparado com Platão, Aristóteles é um ateu de carteirinha. Assim. Ateu completo. Agora estou paciente. Agora antes eu estava meio assim. Não. Chegou fugindo, então. Porque às vezes eu passo rápido de um para outro e aí mistura mesmo, bola mesmo. Meio de campo, né? Mas só até então. Eis o cenário. Primeira oposição. Para Platão, a alma não se movimenta. E esse não movimentar-se significa dizer a sua psique já é feita com conteúdo. Ainda que esse conteúdo não se traduza em forma específica de pensar e de agir. E de sentir, se você quiser também. Não é? Para Aristóteles, não. Tudo é efeito de uma causa. Inclusive a sua psique. Mas essa perspectiva dele traz um outro problema. Se essa psique, ela é efeito de uma causa, se ela está, portanto, inserida numa sequência de causalidades, numa sequência de movimentos, se ela em si é algo que move, mas que também é afetada, pois em que medida ela move e em que medida ela é movimentada por alguma coisa? O que faz, afinal de contas, com que essa alma se movimente, entendendo aqui movimentação como transformação? O que afeta a alma e o que, por sua vez, a alma afeta. Aristóteles acredita que para responder essa questão fundamental que ele mesmo acaba levantando, né, é preciso que você compreenda qual é, afinal de contas, a natureza da alma. O que é a alma? Do que nós estamos falando, afinal de contas? Porque há algumas hipóteses aqui. Primeira delas, uma perspectiva materialista sobre a alma. Que é de Demócrito, o opositor ferrenho de Platão. Contemporâneo de Platão. Apesar de muitos livros classificarem Demócrito como pré-socrático. O que é muito estranho, porque ele é contemporâneo de Sócrates e de Platão. Ele estava presente ao julgamento de Sócrates. Alguém que viveu isso tudo chama de pré-socrático, como se tivesse morrido antes de Sócrates começar a sair por aí contando, sabe, o papo dele todo, é estranho. Mas é uma forma de rebaixá-lo. Porque Sócrates é tido como um divisor de águas na filosofia. Então tudo que vem depois de Sócrates já é um pouquinho melhor do que aquilo que aparece antes dele. Mas enfim, Demócrito é um autor importantíssimo. Esse rebaixamento dele é em boa medida porque ele é um grande opositor de Platão. E já que é uma vitória na história da filosofia, das perspectivas platônicas, tudo que é antiplatônico acaba sendo apequenado. Né? Acaba sendo rebaixado na história do pensamento. Mas como que Demócrito pensa materialistamente a alma? Ele é um materialista radical. Para ele, no mundo, só há matéria. E isso vale para o mundo físico e vale para nós também. Então, se há alma, ou seja, se há algo diferente do próprio corpo que faz com que o corpo se movimente, que seja a causa do efeito movimento e pensamento no corpo, isso tem que ser matéria. Mas que tipo de matéria é essa? E ele dirá, tudo na natureza é constituído por dois tipos de bolinha. Se você preferir, pode chamar essa bolinha de átomo. Está mais fácil, né? Aquilo que não pode ser dividido. Alguns desses átomos, ou bolinhas, ou unidades essenciais de matéria, unidades fundamentais de matéria, algumas dessas unidades são rugosas, ásperas, disformes. Outras são redondas e lisas. Ele tem até uma imagem poética para você entender isso. Sabe quando você deita assim num quarto escuro e vê naquela fresta da janela entrar aquele raio de sol? Coisa de quem cochila à tarde, sabe? Aquela, né? Aquela fresta. E aí você vê algumas partículas, né? Flutuando no ar. Né? É como se houvesse na natureza esses átomos redondos e lisos fossem essas partículas que estão aí em todo lugar. Mas há outras partículas que não estão flutuando, como o caso dessa mesa, essa cadeira ou o meu corpo, de leveza nula, não é? Pulada ao solo por efeito de uma gravidade ingrata e muita pizza acumulada ao longo de décadas. Mas há partículas leves, e são leves por conta de sua própria natureza física, porque são lisas, escorregadias. Nosso corpo também é composto por esses dois tipos de partículas. Aquilo que chamamos propriamente parte material do corpo, o corpo, estrito senso, carne, ossos, são compostos dessa matéria rugosa que não se movimenta. Ou se movimenta com muita dificuldade. Mas é outro que constitui aquilo que as pessoas acreditam ser falsamente, dirá Demócrito, a parte imaterial de nós mesmos, associado à alma, que nada mais é do que essas bolinhas lisas. Toda a nossa sensação e pensamento nada mais é do que o efeito do movimento dessas bolinhas lisas dentro de nós. Então, hipótese de Demócrito. A alma é matéria. Uma matéria se agita com facilidade, mas fundamentalmente matéria. Hipótese contrária à de Platão. A alma é uma substância, é algo. Algo que está aqui, presa ao corpo, mas que não se confunde com a matéria do corpo. É uma substância também, porém, uma substância imaterial. Mas que, apesar de ser substância imaterial, Platão a descreve como tendo propriedades típicas de matéria. Algumas propriedades típicas da matéria. Por exemplo, a alma pode ser dividida em partes. Tanto é que Platão nos falará de partes da alma ou partes da psique. Uma parte que, inclusive, teria massa e ocuparia lugar no espaço, como a física moderna vai atribuir à matéria. Então, uma parte da alma, dirá Platão, está na nossa cabeça, que ele chama de parte racional da alma. Outra parte, em sendo dividida, está aqui no peito, que ele chama de parte ativa da alma. E uma terceira, baixo ventre e genitais, que ele chama de parte apetitiva da alma. E no dedão, não tem alma. São só três partes. Geograficamente está aqui. Não é matéria estrito senso, mas funciona como se fosse. A solução para isso é dizer, todos são substâncias. Mas há dois tipos de substância na natureza. Porque há duas naturezas, na verdade, para Platão. Uma natureza que é a física, cuja substância predominante é a matéria. E a outra natureza que é a metafísica, onde a substância que há é a não material, mas ainda assim uma substância. Ainda assim corpos de outro mundo, que podem ser experimentados em outro mundo, que afetam uns aos outros, como no mundo físico os corpos se afetam mutuamente, no contato, no choque, na percepção e assim por diante. Percebe? Duas substâncias, mas diferentes. Hipótese de Aristóteles. Os dois estão errados. Tanto Platão quanto Demócrito. Porque a alma não é nem matéria e nem substância imaterial. Porque a alma, pensa Aristóteles, a alma, ela, na verdade, é uma espécie de qualidade. Uma espécie de qualidade. Explico melhor. Para entender isso, de volta à física de Aristóteles. Aristóteles tem dois princípios intelectuais, por assim dizer, dois princípios de classificação para compreender o mundo. Para Aristóteles, tudo no mundo é, de certa forma, uma essência e forma. essência e forma. Aristóteles chega a defender, em determinado momento da metafísica, a existência de uma única essência para todas as coisas do mundo. O que de fato as diferencia em objetos singulares, até mesmo qualitativamente diferentes, é a forma com que essa substância fundamental, talvez única, se organiza. A diferença entre os objetos é, portanto, de forma, não das formas geométricas para Platão. Quando Aristóteles nos fala aqui de formas, ele não está falando da percepção estética das coisas visíveis, como quadrados, triângulos, círculos e suas variações. Não é disso. Ele fala de uma certa organização estrutural da substância fundamental que constrói todas as coisas do mundo. Para nós, a ideia é muito mais simples de ser compreendida do que para os leitores de Aristóteles no seu tempo. Porque nós conhecemos a química. A química orgânica, lembra daquela? Né? Minha professora levava umas bolinhas com troço para a gente juntar e ficar fazendo moléculas em 3D. Né? Isso quando não tinha programa de computador que fizesse isso para você. Né? A gente fabricava ali ao vivo. Né? Era engraçado, que eu sempre tentava fazer formas de cachorrinho, de né, bonequinhos e tal. Mas não é assim a molécula, eu torci o meu cachorrinho e tal. Tá errado, e quando ele ia contar, tinha exatamente o número de carbonos que era para ter ali. Enfim. Pensa na química orgânica, quer dizer. É, a base de tudo é carbono, mas dependendo da forma como o carbono se arranja, né, isso vai dar lesma ao diamante. Substâncias que, flagradas no mundo físico, são radicalmente diferentes uma da outra. Mas todas carbono. Dá vida à matéria inanimada mais dura. Dá vida mole, asquerosa e gosmenta até a matéria inerte mais dura. Tudo um mesmo átomo, no final das contas. Mas que geometricamente se arranja de outro jeito. Assim é para Aristóteles o mundo. Né? Veja que ele é um precursor da física molecular. Né? É... A alma nada mais é do que uma espécie de princípio de forma da matéria que é o corpo. A alma é um princípio de forma da matéria que é o corpo. O que ele quer dizer com princípio de forma? É, Aristóteles compara com o homem morto. Você, enquanto está vivo, dirá Aristóteles, possui uma psique. E aí já vem uma atribuição da psique que já singulariza em boa medida o discurso de Aristóteles. Enquanto muitos antigos tratavam a psique apenas como aquilo que faz mover, Aristóteles vai começar a relacioná-la com a vida. Você tem vida enquanto tem psique. Porque a psique é a condição da manutenção do seu corpo como tal. Sem psique, momento marcado pela morte, o seu corpo se corrompe, se desintegra, se desfaz. Como tudo na natureza, que nasce, cresce e corrompe. Aristóteles acredita que nessa natureza, em que tudo é efeito de uma causa, há, no jogo da física, no jogo da natureza, mundo físico, que afeta tudo que é material, tudo que é corpo, vivo ou morto, se movimento inerte, com ou sem alma, mas há uma força do mundo físico que é uma força em prol da desintegração, da corrupção e do perecimento de todas as coisas. Deixe algo aí que ele perecerá. Pois a alma, isso singulariza as coisas mortas das vivas. A alma aparece para Aristóteles como um princípio que atende, portanto, a uma finalidade, a manutenção do corpo. A manutenção do corpo. A física de Aristóteles é profundamente finalística. Aristóteles trabalha muito com a ideia de telos, de que tudo tem uma finalidade. Não que necessariamente haja uma inteligência guiando as coisas para algum fim, não é isso? O discurso de São Tomás de Aquino acabou botando esse rótulo para justificar Deus. Deus é um princípio de movimento que faz com que tudo tenha um fim. Então toda desgraça que acontece, ela acontece por um motivo. Você não conhece, então não reclama, mas saiba que Deus é bom Isso que aconteceu tem alguma explicação boa, tá? No final das contas, olha aquele papo. No final a história sempre é feliz. Se você está triste é porque a história ainda não acabou. Mas saiba que o mundo está conspirando para a sua felicidade. Sei não, viu? Nem novela das oito isso acontece mais. Já teve novela em que as coisas vão e acabam tristes. O vilão ganha, vai embora e dá banana para todo mundo ainda. Né? Nem na novela mais, que dirá na vida. Mas a vida acaba com a morte? É, acaba. A vida para Aristóteles, ele pensa no contexto da física. Né? Vai entender melhor com uma passagenzinha. Então veja, se há uma finalidade, qual é a finalidade da alma? Ela tem, na verdade, duas finalidades. Uma finalidade geral, ligada à vida, à manutenção da vida. Manutenção da vida em si mesmo e manutenção da vida na natureza. Se traduz, portanto, em duas disposições específicas da alma. A primeira, manter-se e manter o corpo. Isso gera uma demanda. A demanda de nutrir-se como condição para atingir o seu fim, que é manter o mundo, manter o corpo. Né? Já que é um princípio de coesão, um princípio de manutenção, manter o corpo. Então, a alma gera uma demanda de nutrição. E, portanto, tudo que é vivo, e, portanto, tudo que tem alma, se nutre. E a força que leva isso, vivo, a nutrir-se, é justamente a alma. A alma se caracteriza por ser essa disposição geométrica, um atributo geométrico de manutenção do corpo. Segundo atributo, duplicar-se. Tudo que é vivo, e portanto tudo que é alma, de alguma maneira reproduz a si mesmo. Dupla demanda sobre a vida. Uma demanda pela manutenção da vida em si mesmo, porque a alma é aquilo que luta contra a natureza, contra o perecimento do corpo. Através da nutrição, visando manter o corpo. Segunda demanda pela vida. Essa luta pela manutenção do corpo está fadada ao fracasso. Porque o corpo perecerá. A alma perde no corpo. Mas a forma dela driblar isso é reproduzir o corpo. E, portanto, tudo que é vivo se duplica. Tudo que é vivo se duplica. Eu acho um barato que eu estava vendo essas... Eu gosto muito de documentário, né? Assim, de bicho, tecnologia. Os bichos são muito legais. Enfim. Mas os de tecnologia falam de robozinhos, né? De como essa... Como a robótica tem avançado. E um dos grandes desafios é tentar reproduzir robôs, é fazer robôs que reproduzam o ciclo da vida. E uma das condições para uma máquina que reproduza o ciclo da vida é essa máquina ser capaz de duplicar a si mesma. Então há uma série de investimentos de máquinas, né, que tentam duplicar a si mesmas. Máquinas que geram máquinas. Olha que barato. Pois eis um atributo da alma para Aristóteles. Tudo que é vivo tem alma. E tudo que tem alma tenta manter-se e tenta duplicar-se. Entre manter-se e duplicar-se, uma única finalidade: a manutenção da vida. Eis o telos da alma. Eis o telos da alma. Mas aquele que fosse inorgânico no mundo natural também poderia, teria uma alma e essa alma tenderia também a duplicar-se? Não. Aquilo que existe na natureza, que não é um ser vivo, se movimenta, mas não tem alma. Aí que está, Aristóteles diferencia o discurso da alma, porque para os antigos pouco importa. Ser inerte ou não, sabe, vivo, autônomo no seu movimento ou não, tem alma. Se move, tem alma. A alma é aquilo que faz mover. Mas Aristóteles está falando de biologia, e portanto ele quer falar de uma causa de movimento própria dos seres vivos, diferente de uma causa de movimento dos seres inanimados. A causa de movimento dos seres inanimados ele descreve na física, né? Que é ligado a causas materiais. Olha, matéria com matéria que faz matéria se mover. Para que haja movimento de matéria, é preciso outra matéria afetando-a. Então, a causa do movimento das coisas mortas, das coisas não vivas, das coisas sem alma, é uma causa material. Sem causa material, não há movimento. Não há movimento. É certo? É nesse ponto que Tomás de Aquino trai Aristóteles. Porque já que ele tenta criar uma causa primeira de todo o movimento que ele vai associar a Deus, né, seria preciso algo que tivesse a intelecção e, portanto, o auto movimento gerado de movimentar materialmente outra coisa. Percebe? Isso para Aristóteles, na descrição da física, não faz sentido. Não faz muito sentido. Esse ser inteligente não é propriamente uma intelecção. Não é? Uma causa material. Que levanta a hipótese. Né, de para que ou o universo é infinito, e portanto ele é feito de causalidades infinitas, e se é infinito, não tem começo nem fim, portanto não preciso me preocupar com a causa primeira de todo o movimento. Ou o contrário, o universo é finito, ainda que seja no tempo e não no espaço. Para ser finito no tempo, é preciso que tenha o tempo zero, o momento em que o universo não existe e começa a existir. É claro que o discurso de um universo finito no tempo é muito mais compatível com o discurso religioso. Né? Um discurso católico, para ser mais preciso, né, que é a tradição de Tomás de Aquino, né, que é de onde ele vem. Então, conceber a ideia do momento zero e, portanto, Deus como causa e efeito de si mesmo, né, aí é importante para ele. Mas são duas hipóteses que Aristóteles desenvolve e deixa aberto. A forma de escrever dele é muito assim. Ele formula hipóteses, joga perguntas e nem sempre responde. Deixa em aberto algumas. Formula hipóteses. Boa parte das conclusões sobre Aristóteles são conclusões de gente que leu e disse: eu acho que ele está mais é para essa hipótese aqui. Né? Talvez ele até pendesse mesmo para ela. Mas ficaria mais claro se você tivesse um livro de Aristóteles produzido mesmo com começo, meio e fim, e não essas compilações aí meio precárias na sua forma. Então você tem meio que adivinhar onde ele quer chegar com aquilo tudo. Mas o método dele acaba sendo bem didático, né? Que ele levanta o problema para o aluno e logo em seguida já vai propondo soluções para provocar então, o cara. A alma, né, é uma das causas materiais, então. É, um determinado efeito. Nos seres vivos, a alma é a causa de dois tipos de movimento específico. Né? Movimentos voltados para atingir uma única finalidade, que é a manutenção da vida. Movimentos essenciais de nutrir-se, portanto, como um efeito da demanda por manter o corpo e reproduzir-se. Isso é alma. A alma é um princípio geométrico, entendendo o princípio geométrico como causa de manutenção do mundo. Para entender de vez como esse princípio geométrico é causa de manutenção do corpo, ele fez exatamente uma aplicação direta do discurso da física, que fica mais claro se a gente pegar a apropriação que São Tomás de Aquino fez desse discurso, de que Deus é a causa constante da existência do mundo nesse instante, como ele é. Se Deus, causa fundamental dessa organização geométrica do mundo, de como o mundo está neste exato instante, o mundo todo se corromperia, se desintegraria, seria o fim dos tempos. Enquanto Deus existir, o mundo existe sem Deus. O mesmo vale para o corpo vivo. Enquanto houver alma, como princípio ativo no corpo, o corpo está vivo. Acabou, a alma saiu do corpo. Ferrou. Os pré-socráticos, sim. Para Aristóteles, não. Tem alma no sentido, vamos dizer assim, no sentido mais objetivo da palavra. Né? Porque alma, nós falamos hoje, e nós já temos aí séculos de discurso religioso em cima, a própria psicologia, entendeu? Que já vai ligar inconsciente, a formas de pensar. Mas para os gregos, não. Anima simplesmente quer dizer aquilo que faz mover. Se quer isso, aquilo que faz mover. É porque pneuma está ligado propriamente à existência de algo imaterial dentro de nós, como a alma de Platão, que é uma substância diferente do corpo, que não se confunde com o corpo. Pneuma se refere a um substantivo, se refere a uma coisa mesmo. Né? Ao passo que psique se refere a algo, né? ao mover-se, não um substantivo, é uma ação. Né? Psique é um verbo, no final das contas. Ao passo que pneuma é um substantivo, então uma coisa é algo. Né? Esse algo imaterial que está aqui e sai do corpo e volta. Vamos fazer um intervalo? uma breve pausa para tomar chá. Eu acho que tem que ter vinho, porque a compreensão, ela melhora muito com vinho. Ah.